último ano, mais de 43 mil pessoas se inscreveram no vestibular da Universidade Federal do Paraná, o maior e mais concorrido do estado. Em disputa, pouco mais de 5.400 vagas. Entrar na faculdade representa um novo futuro. É a realização de sonhos e objetivos de vida, o começo de uma carreira profissional. Porém, antes é preciso enfrentar uma corrida árdua, longa e algumas vezes injusta. As histórias que você vai conhecer hoje são de pessoas que, apesar das diferentes origens e das dificuldades, mantêm um objetivo em comum, o de chegar ao ensino superior. Você está ouvindo o documentário Reta Final. Com 19 anos, Murilo Soares está estudando em casa para tentar o acesso ao curso de arquitetura e urbanismo. Quando estava no terceirão, ele teve uma rotina intensa de estudos. Eu acordava às 5h30 da manhã, chegava no colégio às 7h10 e ficava até às 6 horas da tarde no colégio. Eu tinha, no total, 11 aulas por dia e chegava às 8 horas da noite em casa. Daí, no final de semana, a minha rotina era acordar cedo, meu pai me trazia. Na hora do almoço, ele também conseguia trazer comida para mim. E na hora de ir embora, ele vinha me buscar. Isso no decorrer do ano, nos finais de semana e a semana inteira. Era essa a minha rotina. Hoje, ele considera que o cursinho ajudou a criar uma base e ele pode caminhar com as próprias pernas. Por isso, decidiu estudar em casa. Por conta de eu já ter feito ano retrasado e ano passado, eu acredito que o que o Em Ação tinha para me ajudar, ele ajudou. Então eu acredito que agora essa parte seja mais por conta minha mesmo, assim. Que isso vá muito de mim. A rotina de estudos de Murilo Soares se assemelha a de milhares de jovens no Brasil. Sábado, 18 de maio de 2019. Garoava e fazia um pouco de frio em São José dos Pinhais, na região metropolitana de Curitiba. Apesar do mau tempo, esse era mais um dia de aula para os estudantes do cursinho pré-vestibular gratuito Em Ação. Todos os finais de semana, centenas de jovens acordam bem cedo para acompanhar as 12 horas de uma jornada que envolve teorias, fórmulas e dicas para mandar bem no vestibular da Universidade Federal. São sábados, domingos e feriados de maratona nos estudos. Às 7h40 da manhã, e o estudante Maurício Fatucci, de 18 anos, esperava pela abertura dos portões no Colégio Estadual Costa Viana, no centro de São José, local em que acontecem as aulas do pré-vestibular Em Ação. Ele havia acordado às 6 da manhã e repetia uma rotina começada no ano anterior. Veterano do cursinho, o jovem tenta pelo segundo ano seguido passar no vestibular de medicina da UFPR. Fatucci é um entre os 234 candidatos que disputaram as 76 vagas ofertadas pela Federal ao curso de Medicina. Poderia ter passado, mas reprovou. Após ter passado a vida toda estudando em escola pública, Maurício julga não ter a melhor preparação para chegar ao ensino superior. Dos colegas de tempos de colégio, apenas 3 foram para a faculdade. 3 em uma turma de 35 alunos. Para seguir com o sonho, o estudante teve que compensar o fraco ensino com jornadas extensas de estudo em casa e no cursinho. Eu tive que ser meio que autodidata, né? Pegar, ler livro em casa, sentar mais de 6 horas por dia. Eu conseguia, tive a oportunidade de não precisar trabalhar para estudar ao mesmo tempo, então eu conseguia ficar a tarde inteira estudando. Quando eu fui fazer a prova da Federal, tinha questões que eu tinha visto na sala aqui do Em Ação, mas não deu tempo de trabalhar em casa, mesmo estudando assim exaustivamente todo dia. E essa que foi o que me pegou, sabe? Não faltou tempo para estudar mais ainda. processo de preparação para o vestibular pode ser bastante exaustivo. Entrar na faculdade exige horas e horas de estudo e muita dedicação. Muitas vezes pressionados pela família e tendo que decidir sobre o futuro profissional, jovens passam por uma intensa carga psicológica nesse momento da vida. É o caso de Júlia Lamas da Cunha, de 18 anos e que também pretende fazer medicina na UFPR. Ao contrário de Maurício, Júlia estuda em um cursinho particular, o Dom Bosco, um dos pré-vestibulares mais tradicionais de Curitiba e conhecido pela alta aprovação no processo seletivo. A jovem, que tenta pela terceira vez o processo da instituição, diz que sofre com a cobrança da família e do cursinho. Eu sinto pressão vindo da minha família, especialmente pelo fato de eu ter primos mais novos que já estão na faculdade. O cursinho, ele pressiona mais na parte de fazer os exercícios e de obter resultados. Não necessariamente apenas na parte da aprovação, mas claro, sempre visando a nossa aprovação final do ano. Eu me pressiono demais, muito. A pressão que eu exerço sobre mim é maior do que a pressão da minha família e do cursinho. Essa pressão é muito negativa, porque me afeta psicologicamente. Eu fico nervosa e quando as coisas não dão certo, eu fico frustrada. Júlia diz que a pressão do vestibular fez com que ela desenvolvesse ansiedade e que por vezes chega até a passar mal. Eu sofro com ansiedade, mas não uma ansiedade clínica, e sim por motivos de estresse. Mas existem sintomas físicos, eu passo muito mal, eu fico tonta às vezes, e isso nunca tinha acontecido antes de eu entrar na rotina de pré-vestibular. Mariana Santana Pauletti, de 19 anos, também faz pré-vestibular no Dom Bosco, e assim como Júlia, pretende entrar na Federal do Paraná. A jovem ainda não se decidiu sobre qual carreira seguir, e acaba sentindo alguma pressão da família, que gostaria que ela fosse médica. A pressão na minha família, ela é mais assim, pra eu conseguir passar logo, sabe? Não é nem pela questão de determinado, de fazer um tal curso ou não, mas é mais pra passar, pra conseguir tocar a vida, sabe? É mais ou menos isso. Mas sim, minha família é aquele clichê, assim, sempre quiseram que eu fosse médica, né? Até porque eu tenho parentes médicos, então é aquela especulação toda que a vida de médico é muito melhor, isso e aquilo. Então a família sempre coloca uma pressão para escolher medicina, mas é um curso que eu não me vejo fazendo, não combina comigo, então eu tento ignorar essa pressão. Com medo de não conseguir passar no vestibular, Mariana diz que fica pressionada. A estudante relata que esse é um comportamento comum entre os colegas de cursinho. A gente sempre tem medo de não passar. É um sentimento assim que eu acho que tá em todo mundo, é uma aflição constante. E sim, eu me coloco pressão, porque eu trabalho um pouco melhor sob pressão. Só que às vezes eu acho que eu, de certa forma, exagero comigo mesma, mas eu acho que tem que ter, sabe? Pelo menos pra mim, eu preciso, porque senão eu tenho medo que eu não faça as coisas, não consiga estudar direito. Então, eu me uso desse meio pra estar sempre estudando. Chegando perto do vestibular da Federal, era muito comum ver gente chorando, pessoas preocupadas, principalmente depois do último simulado, as pessoas chorando desesperadas, porque a nota não foi como queria, como precisava. Então, sobe pra cabeça, as pessoas surtam. Não tem outra palavra. O psicólogo Alan Martins Mor diz que a tensão pré-vestibular é causada por conta da tentativa da imposição e padrões que não respeitam as realidades individuais de cada pessoa. Uma coisa que é importante de ser pensado desde o início é que cada ser humano, cada sujeito vai lidar com os estudos e com as pressões, seja familiares, seja pessoais, acadêmicas, de uma maneira distinta. Então, generalizar é muito complicado, né? Mas o que a gente sabe é que tanto as instituições de ensino quanto as instituições familiares e a própria sociedade como um todo, ela tem alguns padrões, né? Alguns padrões ideais, e que acaba sendo colocado como a verdade ou aquilo que todo aluno deveria alcançar. Isso, de uma certa maneira, é muito complicado, porque você coloca um ideal que poucos, de fato, vão alcançar. E você, ao colocar um ideal, você desrespeita as subjetividades, né? Então, alunos com mais dificuldades de aprendizado, alunos com algumas dificuldades familiares, alunos em situações de vulnerabilidade social, ou mesmo que não tenha vulnerabilidade social, mas que tenha dificuldades mesmo nessa apropriação da linguagem acadêmica, né? Você desconsidera as individualidades quando você coloca um ideal a ser alcançado. De acordo com o profissional, a solução é desencanar e tentar buscar algo que relaxe o estudante e tire as tensões desse momento. Acho que é sempre pensar que nós não precisamos responder perfeitamente a demanda social, acadêmica, familiar, né? É importante que a gente possa reconhecer isso, né? Reconhecer que a gente não precisa se sentir mal ou não conseguir responder sempre essas questões. Isso pode favorecer a gente a ficar um pouco mais tranquilo, inclusive com os nossos erros, com as nossas faltas, com as nossas notas baixas, enfim, né? E poder lidar um pouco melhor com isso. Além disso, poder ter um espaço de hobby, né? De tranquilidade, ter um espaço de lazer. As pressões de passar no vestibular se somam também à condição econômica. Os cursos de medicina em instituições particulares são inacessíveis para o brasileiro médio, que recebe algo em torno de um salário mínimo e meio. A universidade pública é a grande porta de entrada desses jovens ao meio acadêmico. Pesquisa divulgada em maio deste ano pela ANDIFES, a Associação dos Dirigentes de Instituições Federais de Ensino Superior, revela que mais de 70% dos estudantes em faculdades públicas têm renda familiar per capita de até R$ 1.500. Maurício Fatucci diz que não tem como pagar por uma faculdade privada e vê na universidade pública a única chance de entrar no ensino superior. E também é a única opção, né? Tipo, particular, para mim, eu nem tento, sabe? Porque não tem como, a não ser 100% de bolsa. Então, a federal é a única possibilidade mesmo para eu conseguir, para fazer meu curso. Programas como o ProUni e o FIES ampliaram ao longo da última década o acesso ao ensino superior e são vistos como investimentos do governo federal no desenvolvimento do país. Por meio deles, é possível conseguir bolsas em instituições particulares e financiar os estudos de forma mais acessível. Ângela Cristina, professora de Biologia no cursinho Em Ação, diz que o problema da universidade pública no Brasil é que não atinge o público-alvo. De acordo com ela, a educação pública seria um espaço das pessoas que não têm condições de pagar pelo ensino particular. A Universidade Federal do Paraná, ela é para todo mundo que não tem condições de fazer uma universidade privada. Nós temos alunos que hoje frequentam a Universidade Federal do Paraná e poderiam muito bem estar frequentando uma particular porque tem condições financeiras de fazer isso, né? Então, eu acredito que a Universidade Federal do Paraná, ela é para quem não tem condições, né? Não teria outro momento de fazer uma faculdade a não ser uma pública. E o que eu vejo é que não, ela não é frequentada hoje pelos alunos que precisam, né? A gente tem tem vários sistemas de cotas e tudo mais, mas eu ainda vejo que na federal entra muito aluno que poderia estar numa instituição privada. Então, a federal ainda, ela não abrange o público-alvo dela. Ela acredita que estimular os alunos é crucial para o bom desempenho deles durante o processo seletivo. Ângela diz que muitos alunos não têm apoio em casa e que se sentem tensionados por conta das pressões desse momento. desde 2015, quando eu comecei a dar as aulas, eu sempre fui assim com os meus alunos. É, sempre na aula eu tentava dar uma de mãe, uma de amiga, sempre tentava estimular muito meus alunos, porque eu acredito e, na verdade, eu tenho certeza disso, que muitos deles não têm apoio em casa, não têm apoio de familiar, não têm apoio de amigos, de fazer uma universidade, de estudar e ter um futuro. Então, ali em sala de aula, eu sempre tentei estimular muito eles para que eles acreditassem em si e dessem o seu melhor. Justamente por conta dessas pressões, não é raro que alguns estudantes não tenham o resultado que esperavam no vestibular. Ângela tenta tranquilizá-los, dizendo que diplomas não definem ninguém e que é possível se realizar em outras carreiras. Todo ano tem casos de alunos que não passaram. Eu, particularmente, converso com o aluno, sempre tento motivar ele a não desistir, a tentar de novo. Eu já tive casos de alunos que foram meus alunos em 2015 e só agora conseguiram entrar na instituição. E eles mandam mensagem, falando, professora, eu fui esse aluno há 5 anos atrás e eu passei agora. Agora eu consegui uma bolsa. E eu falo para eles que, na verdade, não é fracasso deles só terem conseguido entrar agora. É porque o momento deles é agora. Às vezes a gente não sabe exatamente o porquê, mas é importante a gente ter esses fracassos no meio do caminho para tentar refletir sobre algumas coisas que a gente quer também. Eles estão ali buscando entrar numa universidade pública, né? Fazer um ensino superior. Mas isso não define ninguém, né? Você ter um diploma da universidade não vai dizer que você é melhor que fulano, porque ele tem um técnico, né? A gente não pode hoje falar que o mercado de trabalho vai selecionar só pessoas que têm um diploma superior, porque a gente não está vendo essa realidade. Então, o que eu tento deixar bem claro hoje em sala de aula para os alunos é que, independente do caminho que eles vão seguir, o importante é sempre eles dar o melhor e transformar aquele, o em volta deles, sabe? Porque se eles são pessoas boas e transformam em volta, esse em volta pode transformar outros em volta, sabe? E a gente vai fazendo uma sequência em cadeia que transforma a sociedade. Marcos Henrique, professor de redação no Em Ação, fez em 2014 o cursinho. Tentou o vestibular da UFPR, mas acabou não conseguindo entrar na universidade. Ele conseguiu, por meio de uma bolsa do ProUni, se graduar em Letras na PUC. O professor estudou a vida toda em escola pública e considera falha a preparação que teve. De acordo com Marcos, esses problemas na educação pública continuam e há uma dificuldade em incluir alunos de colégios estaduais no ensino superior. A escola, infelizmente, hoje tem uma carência muito grande de docentes, de preparação e de motivação dos profissionais, no geral, e não só docente. A falta de aulas, os conteúdos atrasados e, principalmente, a falta de motivação que os estudantes têm em participar daquilo. Dá para ver que é todo um ciclo que gerou a motivação em todos os que estão envolvidos. Então, não tem preparação, infelizmente, para esse mercado, ou para esse foco que é a instituição vestibular. Talvez o foco seja a finalização dos estudos, infelizmente a finalização dos estudos, para um mercado de trabalho ou para uma outra área que não seja a área acadêmica. Esses problemas na formação dos jovens fazem com que eles tenham um conhecimento muito básico, mesmo estando no fim do ensino médio. De acordo com Marcos, os estudantes da rede pública saem completamente despreparados, tanto para a entrada na faculdade, quanto para serem inseridos no mercado de trabalho. O conhecimento técnico que eles têm, mesmo sendo o terceiro ano do ensino médio, é extremamente básico. Se fosse colocar em uma escala de estudo, seria equivalente ao 7º, 8º ano do ensino fundamental 2. Então, eles não estão preparados para nenhuma condição de escrita que uma vida necessitaria. Uma preparação curricular para um emprego, uma entrevista e assim por diante. Qualquer necessidade de preparação de texto, infelizmente, os alunos não estão preparados. Entrar na faculdade não exige apenas dedicação, mas também saber lidar com a papelada da matrícula. Uma burocracia necessária, mas que impediu a Eduarda Freitas, de 18 anos, ex-aluna do Em Ação, de entrar no primeiro semestre do curso, em que conseguiu passar. Ela tentou por 2 anos seguidos entrar na faculdade, e no fim do ano passado foi aprovada no vestibular da UFPR. A estudante ficou bastante empolgada, iria fazer geografia. A cadeira na universidade pública foi concedida por meio de cotas sociais. Eduarda teve problemas para fazer a matrícula, não conseguiu comprovar a tempo a renda e perdeu a vaga. Meu registro acadêmico na Federal, eles têm uma semana para fazer o registro acadêmico. Do meu curso, que seria geografia, ele era no último dia. Aí eu tive problema porque eu entrei com cota de renda e nos meus extratos, nos últimos 3 meses, eles falaram que ultrapassou e indeferiram minha matrícula. Aí assim eu poderia utilizar um recurso para ter uma nova análise dos meus documentos para ver se eu consegui a minha vaga ainda. E daí eu tinha... A galera que faz a matrícula no primeiro dia tem a semana inteira para resolver quando dá problema. No meu caso, eu teria só naquele mesmo dia até as 5 horas da tarde. Como a matrícula funciona lá no prédio histórico, eu moro em São José, para pedir os extratos no banco daqui, eu não teria como ir e voltar a tempo. Aí, nesse caso, eu tive que ir para outro núcleo da universidade, onde eles analisariam de novo e me davam a resposta, que seria em até 10 dias. Eu esperei esses 10 dias e ainda assim minha matrícula foi indeferida. Desde fevereiro desse ano, Eduarda trava uma batalha jurídica contra a Federal. A instituição entendeu que Eduarda e a família tinham ganhos que ultrapassam o permitido para a reivindicação da Bolsa de Estudos. O problema se deu porque, segundo a estudante, houve uma interpretação equivocada nas movimentações financeiras dos pais dela. A rotina dos vestibulandos não é algo fácil. Todos passam por certas dificuldades, mas na reta final tudo vale a pena. Direção artística de Antônia Leão e Thaís Vaz. Roteiro e produção de Giovana Lucas e Igor Paulino. Entrevistas de Antônia Leão, Giovana Lucas, Igor Paulino e Thaís Vaz. Narração, Giovana Lucas. Trabalhos técnicos, Ana Udzinski e Márcio Cano. Direção de Rádio e Jornalismo, Luiz Vichuk. Coordenação de Jornalismo, Zaclis Veiga.